e que o Senhor possa abençoar, gerando cumplicidade, amor, compaixão, misericórdia e paixão um pelo outro. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, toda obra de ocultismo feito contra esse casamento, eu declaro despedaçado, destruído em nome de Jesus. Flua, Senhor, abençoa, Senhor, ministra, Senhor, salva, Senhor, cada vida que está nesse milagre da tua parte. Eu abençoo cada lá, cada casa, declarando graça do Senhor, misericórdia do Senhor, livramento do Senhor, nesse dia de hoje, nesses próximos tempos, para a glória do teu nome, Pai. Tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Então abençoe cada vida, suprindo as necessidades, gerando dignidade financeira, provisão do Senhor. Abre portas onde estão fechadas e fecha as portas para que o inimigo não entre e bagunce essa casa. Abençoa teu povo hoje de maneira tremenda e gloriosa, no nome santo de Jesus, eu oro e agradeço, meu Pai. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus, meu povo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tu é tremendo, tu é glorioso. E creio que grandes coisas você já está fazendo e vai fazer. Aleluia. Então você que me escuta pela Hora FM, talvez 6,9, 106,9, né? Só Forró FM 97,9 e Vale FM de Altos. Muito bem-vindo, Deus abençoe. Deus abençoe você que está chegando aqui no YouTube. Antônia Maria, Izzy Ponteles, Francisca Maria, Jesus é Vida, Monique ali, Altos, Rejane Pereira, Silva. Deus Ivan, meu filhinho, Deus abençoe. João Paulo, Pastor de Assis. Instagram, Levi, Fernanda Rocha. Cristiane, Glenda, né? Rafaela, Raimunda, Vanusa, Guilherme, Sabrina, Paulo Cordeiro, Aramis, Leonara. Aleluia. Todo mundo muito bem-vindo aí. Deus abençoe. Francismara Lustosa. Aleluia. Vitor Santos, Juliana, cadê a Juliana? Aleluia. Meu povo, vamos dissecar aqui o capítulo 1 de Tiago. Vamos ver. Há muitos ensinamentos, por isso não dá para ler e simplesmente ler. A gente precisa tirar os ensinamentos. Então vamos pegar aqui a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Tiago capítulo 1. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então eu preguei domingo na igreja, falando sobre a mulher adúltera. E dentre os ensinamentos que tiramos ali daquele episódio, daquela experiência da mulher adúltera que foi acusada pelos fariseus, doutores da lei, para que ela fosse apedrejada, uma das coisas que nós aprendemos ali pelo comportamento de Jesus é que ele se demonstra justo e santo, e que portanto não pode ser influenciado pelo mal, pelos homens, não olha segundo a aparência, e aí esteve, aí foi o ponto da salvação e do livramento da mulher adúltera, porque Jesus não se deixou iludir pela acusação daqueles homens, mas Jesus se manteve santo e justo, imparcial e, portanto, capaz de exercer sua justiça e misericórdia, que é quando ele diz para a mulher: também não te condeno, vai e não peques mais. Aqui está dizendo que Deus não pode ser tentado e nem ninguém tenta. Deus permite certas lutas com o propósito de nos tirar de lá aprovados, como foi com o povo no deserto. Então, o inimigo, ele arma laço e empurra você para o laço. Deus, como um bom pai, permite que nas experiências da vida a gente aprenda. A gente aprenda a amadurecer, a não cair mais, a entender certas coisas. E quando você às vezes se submete a certas provações, o Senhor tem a intenção de te fazer crescer, de te dar uma promoção de fé. Então, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Sendo por este arrastado e seduzido. Então, o que acontece? O inimigo, o Satã ou os demônios, não terão nenhuma força de influência se não encontrar em nós mesmos uma predisposição para aquele mal. Se uma pessoa não tem problema, por exemplo, com roubo, se isso nela é resolvido, se não tem um impulso dentro dela, se o pecado não desenvolveu nela tendência para o roubo, então o demônio não vai atacar a pessoa nessa área, porque sabe que ela não vai ser atraída. Ele vai atacar naquela outra área que tem um afeto, que tem uma atração. Aí ele vai potencializar aquilo através da tentação, proporcionando momento, oferecendo oportunidades. Certo? Por isso que Tiago está dizendo que não é Deus que tenta, mas nossos próprios maus desejos. O inimigo vai tentar alcançar aquela área onde você é frágil. Então tem gente, por exemplo, que é muito sensível, por um motivo ou outro, pela sua personalidade, ou porque foi muito machucado na infância, muito ferido, mas é muito sensível, qualquer coisa fere, qualquer coisa é motivo para ela perder o ânimo, para ficar remoendo, e tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de liberar perdão, ou enfim, conviver com a situação. Pois esse tipo de gente, onde chega, vai ter sempre alguém ali para feri-la. Porque o inimigo, ele vai perseguir a pessoa dentro da fraqueza dela. E aí o que que acontece? A Bíblia ensina a gente tratar as feridas, tratar as áreas frágeis, para que o inimigo não encontre nessas áreas da nossa vida razão para dar um bote maior. Então Paulo diz assim, ó: a parte do corpo que a gente cobre mais é a mais desonrosa, certo? É a mais desonrosa. Então é onde você mais investe. Você fica sem camisa, sem calça, mas não fica sem a peça íntima, sem um calção para cobrir, né? Então, assim deve ser toda a área frágil, fraca da nossa vida, ser a área que mais recebe oração, intercessão, cuidado, vigilância. Então, uma pessoa que veio de uma situação, por exemplo, de droga, ela precisa proteger essa área da sua vida. Tem que cortar as amizades com pessoas que fumam drogas. Tem que evitar passar perto do lugar onde frequentava e usava. Passou no lugar, está sentindo o cheiro do trem, põe ali a mão no nariz e sai de cena. Não se dê o luxo de se envolver com aquilo que era teu calcanhar de Aquiles, que era tua escravidão. A pessoa sabe que se nutrir conversa com o ex, com a ex, vai ser tentado. Aliás, com o ex não se tem amizade, é passado. Tem que respeitar o cônjuge, tem que respeitar o marido, tem que respeitar a mulher. Não guarde foto do seu ex, porque é gatilho. Então a esposa tem a liberdade e o direito de dizer pro marido: eu não quero foto no Instagram, não quero você nem passando nem perto. Bem como o homem também tem todo direito. Não escute músicas que foram sua companhia em fase de depressão na sua vida. Que quando você escuta aquela música, já dá aquela dor no peito, já dá aquele aperto. Evite. Música que fez parte de uma paixão do passado, não escute. Porque a sua natureza terrena, até que seja substituída pelo corpo glorioso, ela tem o vírus do pecado, o vírus adâmico. Então não se dê o luxo de se expor a tentações, porque está aí. Você sabe que não pode se envolver numa discussão acalorada, porque você tem estupim curto, porque você, qualquer coisa, você perde o equilíbrio e vai para agressão física. Então evite. A tua maior segurança está em fugir da aparência do mal, fugir da confusão. Não nutra discussão, não entre numa situação de desconforto, de discussão, quando você sabe que você pode a qualquer momento se alterar e perder o equilíbrio. Pergunta para uma esposa se ela prefere que o marido enfrente o ameaçador ou corra dele. Não importa se ele vai ser chamado de mole, se ele vai ser chamado de covarde, ela quer que ele escape, ela quer continuar com o marido. Bem como não alimente tipo de conversa e discussão no relacionamento conjugal, que você sabe que ali tem feridas fortes. Não puder tratar para sarar, não vai discutir, não vai acusar, não vai apontar o dedo. Então o casal, por exemplo, precisa identificar que tipo de assunto incomoda, que tipo de coisa eles discutem e sempre termina em briga, para evitar. E se tiver que lidar com a situação, falar do assunto, que seja, por exemplo, num ambiente de cura, num ambiente de confissão, num ambiente de perdão, num ambiente maduro. A pastora Rubi está colocando aqui o que eu avisei no começo. Tem culto de mulheres hoje, 19h30, na Iatsede, certo? Então, essa pessoa com o nome Fátima Campos sempre aparece aqui, né? É, colocando a mesma coisa, né? Pedindo ajuda, colocando pix. Isso aqui, irmãos, é inadequado, é gente aproveitando isso aqui. A gente não apoia isso aqui, certo? Nós não apoiamos esse tipo de comportamento, porque não é para isso o programa. Então, a gente vai, bloqueia, mas volta e meia dá um jeito de voltar a incomodar. Então, e eu já falei, quer falar sobre assunto, eu coloco sempre meu WhatsApp. Quer falar sobre assunto, venha falar diretamente comigo, a gente vai conhecer o caso, acompanhar de perto. Para isso temos área específica da igreja para lidar com isso aí, tá bom? Então a gente remove aqui justamente porque é incômodo, é aproveitadorismo aí, certo? Então não apoiamos. Vamos lá. Então, não nutrir conversa que você não tem condição. Por quê? Porque você está expondo a sua natureza à tentação. Aí Tiago vai continuar dizendo aqui, Tiago é muito esperto, Tiago é muito fera nisso aqui. Ó, versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Você vai nutrindo aquele pensamento e vai fortalecendo e vai, né, tendo sensações, isso, daqui a pouco não tem jeito, você termina parando lá. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, ouvi uma vez uma pegadinha perguntando: quem é a avó da morte? Quem é a avó da morte? A avó da morte é o desejo, é a concupiscência, certo? Porque o desejo, ele dá à luz o pecado, e o pecado dá à luz a morte. Então, quando você começa a trilhar um caminho de tentação e vai cedendo os desejos da sua natureza, logo você vai começar a experimentar a morte, morte espiritual, afastamento de Deus, o desânimo. Então, você precisa dar um jeito e dizer um não radical para aquilo que está envolvendo sua natureza de maneira negativa, de maneira errada. Meus amados irmãos, versículo 16, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A mesma disposição que Deus tinha há 2000 anos atrás, na igreja primitiva, ele tem hoje. Mesma disposição, Deus não muda, Deus não é inconstante. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então a palavra de Deus, ela é quem gera, ela é quem faz nascer uma criatura cristã. Pela palavra, certo? Da verdade, ele nos gerou. Agora, nós tivemos a primeira experiência do novo nascimento, entregando a vida para Jesus, porque fomos alcançados pela palavra, certo? Fomos alcançados pela palavra. A palavra nos confrontou, a palavra nos ensinou, a palavra nos orientou e a gente decidiu se entregar a Jesus, abrir mão da vida velha e assumir uma vida nova em Cristo Jesus. Nos batizamos nas águas e começamos uma vida nova no Senhor. Pergunta que eu faço é: essa primeira decisão e esses primeiros passos que foi dado na sua vida é suficiente para fazer de você uma pessoa completamente convertida e semelhante a Cristo? Não. A Bíblia fala no capítulo 4 de Efésios que a necessidade de existir o ministério quíntuplo, o ministério pastoral, o ministério evangelístico, de profeta, de apóstolo, de mestre, é com o fim de desenvolver os santos para a obra do ministério, até que todos alcancem a varonilidade de Cristo, a estatura de varão perfeito, e não sejamos levados por todos os ventos de doutrina. Ou seja, a necessidade da liderança é treinar, ensinar, encorajar, a fim de que o rebanho se pareça com Jesus e alcance a varonilidade de Cristo. Só no dia do arrebatamento alcançaremos a estatura do varão perfeito, que é quando vamos receber um corpo glorificado sem nenhum vírus do pecado. Ok? E aí, até que a gente chegue lá, até que a gente consiga chegar ao dia do arrebatamento, até lá, nós continuamos sendo salvos. A mesma palavra que alcançou nosso coração e que pela primeira vez a gente sentiu a convicção, necessidade, desejo de nascer de novo e se entregar a Cristo, essa mesma palavra é responsável para continuar nos gerando. Por isso que o crente que abandona a Bíblia se desvia. Crente que abandona a Bíblia se esfria. A leitura da Bíblia ainda precisa ser prioridade para a vida do cristão. Porque à medida que a gente vai lendo, estudando, ouvindo, a gente continua no processo de gerar, de criação. Estou sendo recriado. No espírito eu fui salvo, no corpo serei salvo, mas na alma estou sendo salvo. Estou sendo trabalhado para moldar o meu caráter, o caráter de Cristo. Então minha alma está sendo salva. Filipenses 2:12 fala: desenvolvei vossa salvação. Então, quando você começa a ler mais a Bíblia, mergulhar mais, você começa a experimentar transformações que você não consegue vivenciá-las de maneira natural, é por capricho ou por esforço natural. A palavra de Deus é uma semente incorruptível, ela tritura o que é corruptível, elimina o corruptível e começa a me levar a experiências sobrenaturais. Liliane, Deus abençoe. Paula, Marilene, a senhora Rubem entrou aqui também no Instagram. Estefânia Guedes, Dayana, Raquel, Marcela Priscila, Heráclito, só que entrou aí, não tinha falado ainda. Gilvaneide, Deus abençoe. Socorro Silva, acho que já falei. Então, meu povo, a Bíblia é uma forma, é um instrumento de transformação, de regeneração. Glória a Deus. Aí o versículo 20 em diante diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Isso aqui está falando de quê? Está falando essencialmente de cruz. Porque você ser tardio para falar, principalmente quando você se encontra num ambiente de confronto, onde você quer argumentar, onde você quer se defender, e a Bíblia diz: espera um pouco mais, não seja tão rápido em se defender, não seja tão rápido em falar, bom dia, Osmar, Deus abençoe. Tardio para falar, pronto para ouvir. Pronto para ouvir é o humilde. A Bíblia diz que devemos ser humildes como Jesus é. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando Jesus ensina, se alguém bater na tua face, dê a outra. Se alguém quiser obrigar você a caminhar uma milha, vai com ele duas. O que Jesus está dizendo? Evite potencializar sua ira. Trate, domine, elimine a ira. Porque quando você se expõe à natureza irada, quando você alimenta essa natureza, é a mesma coisa de você pedir licença para Deus. Senhor, sai de fora, dá licença, que agora sou eu. A ira não opera a justiça de Deus, Deus tira a mão. Por isso que a Bíblia, o próprio Deus fala assim, ó: a mim pertence a vingança, não tente se vingar. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o que que a Bíblia está mandando a gente fazer em relação à ira? Tratá-la. E essa é uma das cruzes mais pesadas. Por quê? Porque é muito fácil a gente resolver situações quando a gente está calmo, quando a gente está na boa. Difícil é você dizer: eu vou dar uma resposta a essa minha raiva, essa minha ira, me calando, recuando, perdoando, orando por quem de repente está sendo o pivô desse problema. Aí eu pergunto: é fácil dominar uma ira no ápice da sua do seu fluir. Se calar, não pecar, não corresponder, é tão difícil quanto trocar o pneu de um carro andando. Pastor, então é impossível? Não é. Para Deus não é nada é impossível. Mas se você tirar Deus de cena e decidir no seu coração que você vai levar a cabo aquilo pelo que você está nutrindo, sentindo, então você, ninguém vai te barrar. Ninguém vai te barrar. Por isso que Deus fala que odeia aquele que maquina o mal. Porque à medida que você vai falando, vai nutrindo, à medida que você vai pensando em fazer, aquilo vai crescendo cada vez mais, chega uma hora que você não tem freio. Então a ira é uma raiz. Trate ela. Rafaela está perguntando qual o capítulo. O capítulo 1. E eu estou no versículo 20 de Tiago. Viu? Ceiça. Diretamente da Europa. Deus abençoe. Estamos estudando Tiago, capítulo 1, versículo 20. Então, como você vai parar uma ira, uma raiva, um ressentimento? Aí o que acontece? Você vai nutrindo, vai alimentando, ao invés de jogar água, você joga fogo, gasolina. Porque quando você começa a pensar, começa a submeter sua mente a ficar meditando demais naquilo, você, o inimigo vai jogando coisas para potencializar. Aí daqui a pouco isso começa a gerar outros problemas na sua vida, depressão, ansiedade, dor no corpo, né? Vai enrijecendo os ombros, vai gerando tensões. Aí você não se equilibra e começa a ferir outras pessoas, começa a perder relacionamentos, começa a prejudicar relacionamentos. E aí a vida vai de mal a pior por causa do veneno da serpente, a raiva, a ira. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A qual é poderosa para salvá-los. Então, qual é a palavra que está sendo liberada agora? É a palavra do equilíbrio, do perdão, do negar-se a si mesmo. Domine a sua ira. E não é um passo de mágica. A ira tem que ser dominada, tratada com maturidade. Você precisa dirigir uma palavra para sua própria alma, para sua própria ira. Raiva, eu te mando, sai do meu coração, sai da minha vida. E você, demônio que está potencializando essa raiva, eu te repreendo, eu coloco o sangue de Jesus entre mim e ti, vá-te embora em nome de Jesus. Eu não vou reagir com essa raiva. Eu perdoo fulano, eu abençoo fulano, eu renuncio a essa raiva, eu reconheço que é pecado, eu reprovo, meu Deus me ajuda. E, meu irmão, quando você começar a ser sincero diante dessa situação e começar a dirigir uma palavra à própria raiva, à ira, eu digo, é questão de minutos para o seu coração estar tão aliviado, e você agora ter olhos abertos e perceber, ter noção da besteira que você estava prestes a fazer por causa de algo tão irrelevante. Porque a raiva potencializa o problema de tal maneira que você olha para aquilo e diz, não, isso aqui é a minha vida, ou eu resolvo isso aqui, não vale nem a pena viver. Mas quando você resolve o problema, você diz, que besteira eu ia fazer por algo tão pequeno. A raiva cega, a raiva atormenta, a raiva tira você do razoável. Então, crente, imita Jesus, que foi mudo como ovelha muda ao matadouro. Crente, põe em prática a palavra. Perdoar, suportar, ajudar, servir, amar. O fruto do Espírito é o antídoto de ira e de raiva. Isso, como isso era necessário, era vital para a igreja primitiva, porque os cristãos estavam sendo expostos o tempo todo a situações de raiva, de ira. Ou você vai me dizer que estamos isentos de sentir raiva no nosso coração quando somos criticados, quando somos resistidos por causa da fé evangélica? Eu já senti raivas. Já senti raiva de pessoas que me mandaram calar quando eu estava pregando o evangelho. Eu já saí do hospital morrendo de raiva de um homem que não me deixou entrar para orar pelo pai dele. Ele casquetou, ele disse: não, você não vai entrar aqui porque todo pastor é isso, é aquilo, eu não gosto de crente e tal, e pá, pepê, e o pai doente olhando para mim, desejando que eu entrasse lá para orar por ele, que eu estava orando por todas as pessoas no hospital, e o filho estava endemoniado: não, aqui você não vai entrar, aqui tu não ora pelo meu pai, eu não quero saber disso, eu não concordo com isso, não acredito nessas coisas. Pai, vou só orar pelo seu pai, uma oração vai fazer bem, se não fizer bem, que mal que vai fazer? Não, pode ir embora, não quero saber se é aqui não. E eu saí com muita raiva. Ainda bem que foi a última enfermaria que eu ia entrar, porque se ainda tivesse outras, nem teria entrado mais para orar, de tanta raiva que eu senti. Senti raiva. E eu voltei para casa com aquele sentimento ruim no coração, com aquela raiva, né? A raiva de ver um homem, como diz a Bíblia, a luz apareceu, mas a pessoa amou mais as trevas do que a luz. Depois eu saquei que eu estava caindo numa armadilha. O inimigo usou aquele homem para impedir que algo bom acontecesse com o pai dele. E agora estava me atingindo, querendo me atacar com a raiva. Estava querendo derrubar nós dois ao mesmo tempo. Aí foi quando eu disse: não, Senhor, aquele homem é ignorante, aquele homem não sabe o que está fazendo. Ele, se ele soubesse, se ele tivesse olhos abertos, ele jamais me trataria daquela forma. Eu perdoo ele, eu abençoo ele e tal. E fui abençoando, perdoando para tratar meu coração. Me aliviei, graças a Deus. Mais ou menos assim, uns 20 dias depois, eu estava passando na rua e escutei alguém assoviando. Eu estava andando de bicicleta. E aí, quando eu olhei, era ele me chamando, estava sentado no acostamento. Eu voltei. Era aquele cara. Aquele cara que não me deixou orar pelo pai dele. Aí ele disse: rapaz, já estou vindo do médico ali, tomei um remédio, não estou conseguindo nem ficar em pé, você pode me levar até em casa? E ele de bicicleta. Eu disse: bora, monta aí. Ele montou na bicicleta. Levei ele até a casa dele. Foi interessante que fui passar numa parte da cidade, estava cheio de gente, e aí eu fui passar bem devagarzinho, aí ele achava que tinha que descer da bicicleta. Descer da bicicleta, o cara estava tão magro, ele era pequenininho e magrinho, que eu nem senti que ele saiu da bicicleta. Andei uns 3 quarteirões, quando eu olhei para a garupa, o homem não estava lá. Eu disse: ih, rapaz, matei o homem, derrubei da bicicleta, ele vai pensar que é vingança. Aí eu voltei e lá vinha ele, cai lá para cá. Eu disse: que foi, moço? Rapaz, eu desci da bicicleta pensando que ia ter dificuldade. Eu disse: moço, estava com medo de ter derrubado você. Botei na bicicleta novamente e levei até na casa dele, subi ladeiras. Rapaz, o caba fez o que fez comigo, ainda estou agora botando força, suando por causa do indivíduo desse. Quando eu cheguei na casa dele, ele disse: olha, isso aqui é o meu endereço, aqui é a minha casa. Me desculpe por aquele dia, eu estava louco em não te deixar orar pelo meu pai. Eu quero dizer para você que minha casa está aberta a qualquer hora que você quiser ir, até fazer culto na minha casa, está aberta a oportunidade. Quer dizer, Deus me deu o privilégio de mostrar que ele viu aquela situação, certo? E porque eu perdoei, porque eu entreguei para o Senhor fez aquele homem surgir, me pedir perdão e ainda dizer que não era no hospital, não era na casa dele. Se eu quisesse, eu ia orar, eu ia fazer culto, né? claro que o que isso que Deus fez não foi só por mim, foi também por aquele homem, para tirar dele aquele peso de ter dado as costas para a oportunidade da manifestação da fé. Então, o que acontece? Quando você... Aí aqui cabe a palavra que diz: se alguém bater na face, dê a outra. Se alguém quiser obrigar você a caminhar uma milha, vá com ele duas. Não resista ao homem mau. Ore pelos seus perseguidores. Ore pelos seus inimigos. Por quê? Porque quando você reage pela ira, Deus sai de cena. Mas quando você perdoa, quando você vence a sua própria natureza, Deus entra em cena para te defender. Então, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a gente precisa lidar com a ira aí. Abandoná-la. Portanto, livre-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, se está angustiado, vai para a Bíblia. Está com raiva, vai ler a Bíblia. Está com ressentimento, vai ler a Bíblia. Está com medo, vai ler a Bíblia. Está ansioso, vai ler a Bíblia. Está doente, vai ler a Bíblia. Se não conseguir ler, escutar. Bota um áudio aí, vai escutando a Bíblia. Tá feliz? Vai ler a Bíblia. Tá chorando? Vai ler a Bíblia. Tá com fome? Vai ler a Bíblia. Tá com barriga cheia? Vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos situar diante do contexto de vida que estamos vivendo. A pior coisa é você ser a pessoa errada no lugar errado, ou a pessoa certa no lugar errado, ou no momento errado. A Bíblia nos situa. A Bíblia, ela trabalha na nossa vida, a palavra de Deus trabalha na nossa vida, de tal maneira que a gente se pega dentro da vontade de Deus, encaixado na vontade de Deus, nos momentos mais inesperados. Porque ela vai salvando nossa alma. A leitura da Bíblia, a meditação da Bíblia vai fazendo com que o seu coração experimente uma transformação de tal maneira que daqui a pouco você mesmo se admire das reações que você tem diante de certos desafios. Então, quando você pensa que você vai se irar, que vai chutar o balde, que vai reagir de maneira grosseira e tal, De repente você reage de maneira inesperada. Você mesmo não acredita. Como que eu agi dessa maneira? Não estou me conhecendo. Estou me desconhecendo. Então a Bíblia vai enchendo o coração de amor, substituindo o ódio. Paciência substituindo o estresse. A Bíblia, a palavra de Deus, vai gerando em nós a natureza de Cristo, de tal maneira que aquilo que na sua vida gerava grande inclinação, grande desequilíbrio, agora já não ameaça tanto. E aí você vai percebendo que sua vida vai sendo mudada. O mais forte do relacionamento com Deus é perceber as transformações involuntárias, as mudanças involuntárias. Você vai se deparando com coisas que você não se esforçou. Os pecados vão caindo por terra, as tentações, as tendências, e a natureza adâmica vai sendo migrada para a natureza cristã. E tudo isso está no campo da alma. É na alma que eu sinto vontade de chorar, é na alma que eu sinto vontade de rir, é na alma que eu me sinto satisfeito ou angustiado. Então, a leitura da Bíblia, mergulhar na Bíblia, será o caminho responsável pelo bem-estar da minha alma. Ir para a Bíblia é ir para Jesus. Ir para a Bíblia é visitar Cristo. E o que, que ele disse? Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, ir para a Bíblia é fazer uma visita a Cristo. Se você vai até Cristo, se você está conseguindo se aproximar dEle, é dEle que você vai extrair a vida, a alegria, a satisfação, certo? A força, o poder, o amor. Então, é importante que a gente leia a Bíblia. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. O que é ser praticante da palavra? É simples. Você está ouvindo essa palavra falando sobre equilíbrio. Não dá vazão para a ira. Perdoar. Então se prepare, porque a qualquer momento, ainda hoje pode ser, está no trânsito. Aí é a hora de você se lembrar da palavra e dizer: opa, chegou meu momento de praticar a palavra. Como? Se comportando como Cristo se comportaria. Isso no ambiente conjugal, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no trânsito, certo? Na vida pessoal, algo acontece de ruim e você fica com tanta raiva que quer quebrar o prato, quer chutar o pneu, quer virar o carro. Não, trate com isso. Opa, não, eu vou ser crente, não vou fazer isso. Você dá uma topada no chão, quebra a unha, a quem você atribui? Já falei aqui algumas vezes, na minha adolescência, uma vez tentando pegar o cavalo. É, vai pegar o cavalo, menina, vai buscar o cavalo. Eu tentando esse cavalo, toda vez deixava eu pegar tranquilamente. Era pegar o cavalo para ir trabalhar, arar a terra. E aí, nesse dia, esse cavalo espreitou, como diz lá no interior, espreitou. E o bicho corria para um lado, corria para o outro, parece que estava vendo um bicho. E nessa peleja, correndo para lá e para cá para ver se eu pegava o cavalo, dei de pé numa ferpa de... num tronco de milho seco. Foi de... eu senti lá na alma. A alma gritou de dor. Eu xinguei Deus, atribuí a Deus aquela situação de não conseguir pegar o cavalo. Interessante que na hora que aconteceu isso, o cão do cavalo ficou quietinho num canto e eu peguei ele. Foi só mesmo para o mal acontecer, né? E aquela raiva me fez desequilibrar de tal maneira que eu xinguei Deus. Depois eu pedi perdão. Então, colocar a palavra em prática não vai ser difícil, porque no dia a dia você se depara com situações em que você fica com raiva, estressado. Aí é a hora de dizer, opa, é a hora de você dizer assim, opa, sossega leão, sossega leão, sossega leão, fica quieto aí, não vou xingar, não vou esbravejar, não vou dar soco, não vou chutar, eu vou aguentar quieto. Minha alma vai ter que entender que quem está no comando não é a carne, não é a natureza humana, não é o egoísmo, não é o instinto de defesa. Quem está no comando é o Espírito. É o Espírito Santo na minha vida, então eu vou louvar a Deus. Quando eu disse pela primeira vez, glória a Deus, diante de uma dor, eu fiquei feliz demais. Se dá um topado, martelo, machuca a unha e você, a tendência de quem vem no mundo é o quê? Ah, diabo, ah, Satanás, é o Satanás do inferno, né? Não é isso que a gente vem lá do mundo fazendo? É tu, Satanás, vai-te pro inferno. Aí você fica, né? Aí, eu não sei qual foi a dor, se foi uma topada na unha, foi... Eu sei que, assim, no começo da minha fé, a dor subiu lá pro fio de cabelo, a alma gritou, aí eu senti dor no corpo todo por causa daquilo. Eu disse, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E aí, depois fiquei muito feliz, gente, meu coração tá cheio de Deus, porque na hora da raiva saiu Deus. Saiu com a boa de dentro de mim. Uma vez, fui levar um dos meus meninos para a escola de moto, ali na Dom Severino. Eu morava ali, naquela região. Aí eu peguei o menino, fui levar para a escola e fui fazer o balão. Aqui em Teresina, quando você está dentro fazendo o balão, a prioridade é sua. Quem vem na reta para você passar. Aí eu entrei no balão e fazendo o balão e também uma mãe que ia levando o filho para a escola de carro, veio e riscou em cima. Eu parei no meio do balão, para a mulher que estava errada passar. Só que ela olhou para mim e me xingou. E se estressou. E falou poucas e boas. E graças a Deus naquele dia eu estava crente, crente, crente. Meu menino na garupa. Eu disse, senhora, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ainda quer ser santinho. Saiu cantando pneu. Foi embora me xingando. Ainda quer ser santinho. E aí quando você passa por algo desse tipo, o Espírito Santo vem e diz assim, ó. Aprovado, passa de fase agora, muda de nível agora. Mas quando a gente cai, que a gente discute, é só vergonha depois, né? Só vergonha depois. Então, nosso desafio é no dia a dia, nos momentos mais simples, mais básicos, a gente dá resposta espiritual madura, coerente com a fé que pregamos, o que dizemos viver. Porque você não precisa de grandes coisas para provar que você é crente. Nós somos tentados, são nas mínimas coisas, pequenas coisas. É quando alguém te serve, você esquece de dizer obrigado. É quando você dá uma topada em alguém, esquece de pedir perdão, desculpa, como se todo mundo tivesse que te entender e você é o rei da cocada preta. É só nesses momentos que a gente mostra o que tem dentro do coração. É o patrão que reconhece que passou da medida com o funcionário, chega lá, rapaz, me desculpa aí, me alterei com você. É, porque o funcionário pedir desculpa pro patrão é fácil. Porque dele vem, né, o vento. O funcionário chegar pro... É, o patrão pedir pro funcionário é fácil. O funcionário pedir pro patrão é fácil. O patrão pedir desculpa e reconhecer um erro com o funcionário é mais difícil. O orgulho. Ah, eu não vou me rebaixar. Né? A esposa pedir desculpa para o marido é mais fácil do que o marido pedir desculpa para a esposa. Porque no contexto das naturezas, o orgulho é o melhor do forró. Você ouve na Só Forró FM, a rádio oficial do forró em Teresina. A nossa Teresina no caminho certo. São 100 dias com mais saúde. Onde antes havia espera, hoje há cuidados. A saúde de Teresina pulsa firme com mais atendimentos, mais remédios e mais esperança. Agora sim, Teresina tem saúde de verdade. Estamos resgatando o respeito, reconstruindo o amor por nossa cidade.

braço dado comigo só ficou a solidão. Sozinho no meio do salão, de braço dado comigo só ficou a solidão. Criei coragem, me convidei para dançar. E nem tatuagem, coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar. Seu corpo comecei logo a sonhar. 97.9 Só Forró FM, a oficial do forró. Você se foi, nem disse adeus e nenhuma explicação. E nem difícil esquecer, difícil até viver, mas o tempo passou e te arrancou de mim. Eu pensei que isso nunca teria fim, mas sei que tá ficando fácil, é uma vida bem melhor. Já nem lembro mais as noites que fiquei na solidão, mas sei que tá ficando fácil, já sei. Assim foi melhor pros dois. Vou abrir de novo as portas do meu coração. Fusão tropica, ilusão incomparável com vocês. Você se foi, nem disse adeus, nenhuma explicação. E nem viu como eu fiquei. Foi tão difícil esquecer, difícil até viver, mas o tempo passou e te arrancou de mim. Eu pensei que isso nunca teria fim, mas sei que tá ficando fácil, leva a vida bem melhor. Já nem lembro mais as noites que fiquei na solidão. Já sei qual a razão. Descobri que assim foi melhor pros dois. Vou abrir de novo as portas do meu coração. Mas sei que tá ficando fácil, levo a vida bem melhor. Já nem lembro mais as noites que fiquei na solidão. Mas sei que tá ficando fácil, já sei. Descobri que assim foi melhor pros dois. Vou abrir de novo as portas do meu coração. Mas sei que tá ficando fácil, leva a vida bem melhor. Já nem lembro mais as noites que fiquei na solidão. Só Forró FM. Banda Liba. Ser feliz. Agora estou mais perto. Amor, eu te procurei pra te dizer tudo. Eu tenho andado tão só. Não posso mais persistir. Não posso segurar, eu te quero aqui. Não vou viver sem ter você. Meu amor, só você preenche o espaço, me faz renascer. E tudo que eu vivi, eu quero esquecer. baby, não demore. Eu tenho andado tão só por tanto tempo, segurei pensando em nós, pensando em nós. Não vou viver sem ter você, meu amor, só você preenche o espaço, me faz. Você ouve na Só Forró FM, a rádio oficial do forró em Teresina. Só Forró FM, a rádio oficial do forró em Teresina. Com medo que ela fale.

FM. Só Forró FM, a oficial do Forró.